deixa no batidão, deixa no batidão, deixa no batidão, no batidão, no batidão. Eu quero ver se a galera sabe cantar de verdade, vai, vai, vai. Peraí que eu não escutei nada ainda. Eu quero um bem mais forte, com toda a força, até porque quem vai amanhecer hoje, muito doidão, bota a mãozinha pra cima. Agora cantando, valendo, vai! Aí, papai! Assim que eu gosto! Mais outra, mais outra, mais outra, mais outra!